Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 76. Apagão do podcast. Fala pessoal, bem-vindos finalmente a mais um episódio do seu podcast. Então, ao contrário de todas as previsões, nós estamos sim de volta. O programa ainda existe, a gente está firme e forte aqui. E com o time completo de novo para trazer para vocês mais um episódio, falar aí das novidades, das coisas que aconteceram nesse longo hiato que a gente teve. Foi devido a um... não sei se vocês ouviram falar de um torneio que estava acontecendo aí de futebol no Brasil. A gente acabou parando tudo, porque o mundo parou, né, para ver... o resultado fantástico da seleção brasileira na Copa do Mundo, que a gente com certeza vai comentar bastante. Vocês já viram pela risada que está aí do outro lado da linha, com muitas novidades também para contar pra gente, o Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza. Tranquilo, né? E o Rafael que torceu pra Alemanha a Copa inteira, né? Inexplicavelmente. Inclusive, estava na Alemanha, né? Torcendo pela Alemanha. Uhum. Então tá, ele vai contar mais pra gente sobre essa né, traição, essa virada de casaca dele, né? E... oh, virada de casaca, meu. Que triste hoje, né? Você então que é vascaíno entende tudo de vira casaca, né? Fernando Seco. Olha, nada pessoal, né, cara? O cara já vem com a chuteira no pescoço, cara. Né? Agredindo já. Pois é, pelo menos a gente não tem advogado malaco, né, cara? Pelo menos vocês não dão virada de mim. A gente fica lá, né, cara? A gente aceita, não né? Não puxa o tapete. É, ó, no ano de 1800, o Brasil ainda tava lutando com a independência. Logo, o Fluminense não pode cair. O pessoal fez bastante piada com isso. Manda o advogado do Fluminense resolver o problema da seleção. Pois é. Então? Mas foi bom, né, cara? Tipo, é. O bom resultado foi justo, pelo menos. Você achou? Isso. Podia ter dado 14, acho que ia ser mais justo, mas... 5 vira, 10 acaba, não? Essa é a piada global, né, cara? Mas a melhor coisa que eu achei foi o seguinte, todos os dias aqui, todo mundo assim... essa Copa do Mundo já tá ganha desde o primeiro dia. Eu falei, como assim? Ah, o Brasil comprou tá essa Copa, tá na cara isso, não sei o quê. Toda semana eles falando, todos os dias. Aí no outro dia, né, deu resultado. Chego pra trabalhar, ninguém fala nada, né? Sorte sua, né? Como é que ninguém fala nada, será? Por que que não... Porque provou errado a teoria não da tinha comprado deles, né, claro. Aqui eu não sei muito da reação aqui de fora no momento, porque, como já tinha comentado aqui no podcast, eu tava de férias no Brasil durante a Copa, né, não quis perder a oportunidade de estar lá pra ver como é que ia ser uma Copa organizada no país, pra poder acompanhar alguns jogos. Então eu tava lá, por exemplo, com a minha esposa quando a Espanha derrotou o Chile o Chile derrotou a Espanha por 2-0, né, e tirou a Espanha da Copa, foi muito legal. Esse jogo. Você tava vendo o jogo no tava estádio? No estádio, tava lá, foi no Maracanã esse. E também o outro muito legal que a gente viu foi no Mineirão, quando o Brasil empatou com o Chile 1-1 e foi pros pênaltis. Aquele jogo tava lá também e foi tenso, cara. Uma tensão que eu já senti dentro de um estádio. Mas ainda bem que depois pro jogo da Alemanha a gente tava em casa, né? Assim, com travesseiro quente. Pelo menos você não pagou uma fortuna pra ir lá sair em 15 minutos de jogo, né? Imagina a decepção, cara. A depressão que ia dar se tivesse lá no jogo da Alemanha. Depois de 4 gols, minha esposa desligou a televisão. Falou, cara, pra ver essa vergonha é melhor não ver. Ainda que ela tava vendo, porque eu tava 2, aí eu fui pra cozinha pegar uma cerveja, daí fiz pipoca, voltei e tava 5. Aí meu pai, assim, acho que eu vou desligar a TV. Eu, cara. A reação lá em casa foi... Tem várias histórias na internet, cara, de gente que saiu pra ir no banheiro e voltou e tava 5. Cara. Pois é, o cara acha que ficou demais no banheiro, mas na verdade não foi, né, não. Cara? Pô, ele acha que entrou no túnel do tempo no banheiro, né? A privada mágica, assim. E você, Rafa, você assistiu esse jogo onde e com quem? Então, eu fui Eu fui pra Alemanha com a namorada agora noiva, né? Novidade, então. Olha só. Tá virando homizinho. Como que ela conseguiu isso? A gente foi pra Inglaterra, pra Alemanha. Como é que ela conseguiu essa façanha de te segurar, cara? Pois é, né? Ela tem a mãe, ela. É, tem a mãe, né? Então, daí a gente foi pra Europa, né? A ideia era ir pra Inglaterra e pra Alemanha assistir lá. A gente tá torcendo pra Alemanha, assim, daí diante da Copa até. A gente queria ver os jogos da Alemanha lá, daí a gente, e lá em Munique tem o Estádio Olímpico, né, que era o estádio onde foi, inclusive é o estádio onde a Alemanha foi campeã do mundo, né? Em 74. Isso, e é o estádio que era o bairro de Munique, o estádio que foi onde foram as Olimpíadas de Munique, então é um estádio gigante, assim, e eles estavam mostrando lá num telão enorme, e o pessoal ia lá, né, vendia ingresso, o pessoal ia lá pra assistir o jogo, né? Assistia o jogo lá, assim, estádio lotadaço, assim, gente pra cacete. É, o telão gigante e tem... Não, pra quem assiste o campeonato alemão, que é normal que quando principalmente o Bayern de Munique, né? Que quando alguém faz o gol, o locutor do estádio fala o nome, o primeiro nome do jogador, e a torcida inteira fala o sobrenome, assim, né? Sim. Dá aquela atmosfera gigante, assim. Eles estavam fazendo isso, né, cara? Só que lá no quinto gol... O cara, o narrador não conseguia se aguentar e que ele começava a rir pra Que merda. Daí ele falava assim, tipo, em alemão, né? Falava tipo, um, daí todo mundo, zero, dois, zero, três, zero. Sabe? Daí ele falava só cinco e começava a rir assim, todo mundo, rindo. Tipo, no 5-0, a raça já, tipo, já não tinha mais aquela tensão, sabe? Todo mundo já era festa, bebedeira, virou festa já na metade do campo, porque não tinha volta, né, cara? O domínio do jogo era completo e não... O jogo acabou ali, assim, sabe? E uma pergunta só, você, como bom brasileiro, no canto chorando, né? Não, eu tava com a camisa da Alemanha fazendo Mas festa. Mas que filho da puta. Aí perguntaram onde ele é, né? Ele falou que é da Argentina. Pois é. Não, cara, eu faz um tempinho já, eu parei de torcer pra seleção já, porque não é só o caso da CBF ser uma entidade corrupta que eu desprezo. Eu acho que é um câncer no futebol brasileiro em si. E a seleção em si tem jogado futebol de 20 anos atrás, sabe? Eu me recuso a torcer só porque eu nasci no país, sabe? Daí eu procurei um outro país que vale a pena torcer. Futebol alemão é um futebol que eu respeito bastante, sim. Não só do doméstico, como a Bundesliga é um campeonato legal pro caralho de assistir. E a forma como os clubes são geridos também, né? Isso, sabe? Eles são os donos são os próprios torcedores, sabe? Pô, tem pouquíssimos clubes que são empresas mesmo. Entendi. Sabe? A maioria dos clubes são... Os donos são os próprios sócios, sabe? Eles são um país que leva o futebol a sério, mas não acima do próprio país, sabe? Não existe esse negócio. O futebol é muito levado a sério, é o principal esporte do país, mas não tá acima do país em si, sabe? Isso que eu tanto que isso, no dia seguinte à final, a cidade funcionou normalmente, tipo, ninguém exatamente, trabalhando. Cara, isso eu fiquei de cara. Isso é. O país foi campeão do mundo, uma festa fodida em Munique, depois da final, assim, né? E, porra, imaginei, caralho, isso vai ser foda amanhã, sabe? É. Daí a gente acordou no dia seguinte, porque a gente tinha um appointment pra ir no museu já no dia seguinte. Daí a gente acordou e foi, cara, e parecia que era um dia normal, assim. Era um dia normal, era segunda-feira. Entendi. E, cara, nenhuma sujeira na rua, as pessoas indo trabalhar normalmente. Tipo, cara, tudo normal, assim, sabe? Não, nem festa, né? Tipo, o país voltou a funcionar normalmente. Isso, porra, isso mostra como eles levam... Acabou a festa, sabe? Beleza, somos campeões do mundo, mas acabou a festa, vamos voltar ao trabalho. Sabe? Daí, porra, isso mostra como eles levam, sabe? Eu achei massa isso. E só um disclaimer rapidinho aqui. Tudo que o Rafa falou sobre CBF, etc., é a opinião dele, que é sim compartilhada por todos os membros do podcast. E você, Fernando, como é que foi o clima? Como é que foi o clima em Montreal com essa Copa? Os caras de Quebec torcem pra França ou não? É meio a meio. Tem um monte de gente que odeia a França aqui em Quebec. Aí, tipo, é bem misturado, porque aqui eles torcem assim. Dependendo, né? Eu vi que tinha um monte de gente torcendo pro Brasil, só porque se vai torcer pra alguém, torce pra quem ganha, né? Pois é. Aí. Supostamente ganha. É, mas assim, como aqui Montreal tem bastante imigrante, cara, tava bem misturado, assim, cara. Tinha muito gente, Copa da Argentina, Colômbia, Aí tava bem misto, assim, sabe? E... tem um monte de italiano também, né? Daí... entendi. Ficou nessa, né, cara? Depois que a Alemanha foi eliminada, a Espanha foi eliminada... A Alemanha foi eliminada? Começou... então quer dizer, na final? Não, a Alemanha não. Eu falei Alemanha? Nem na final. Ah, Itália? Itália saiu, a Espanha saiu na primeira fase, a Inglaterra saiu na primeira fase. Aí o pessoal começou a ficar triste, começou a escolher e... entendi. Foi, né? Mas, tanto faz. No meu trabalho tinha um monte de franceses, aí... eu fiquei rindo deles, assim, ué. Eu faço isso todo dia também, pra Alemanha. Aí eu pensava, o Brasil vai perder pra Alemanha, mas, tipo, pelo menos vai ser, tipo, uns 2-1, então, assim, cara, sabe? Eu também achava isso, até que perder seria um resultado normal, dado que a seleção não jogou tudo isso, entendeu? É. Em hora nenhuma na Copa jogou bem a seleção, não fez um gol que trabalhou a bola da defesa pro meio e pro ataque, não tinha um plano de jogo. Mas nada justifica 7-1 de humilhação, não, sinceramente. E eu tô com o Rafa, cara. Eu acho que isso aí tinha que servir pra dar uma chacoalhada no sistema todo do futebol brasileiro, na maneira como a gente monta o time, no tipo de técnico a gente escolhe, entendeu? Porque, cara, em lugar nenhum isso tem explicação. Mas eu acho até que a mídia tá pegando muito leve, cara. Eu achei que a mídia de fora, ela... deu mais porrada no Brasil e no Filipão e nos jogadores do que até a mídia nacional, do que eu li, assim. Então, isso aí que só me deixa com esse sentimento que a gente não vai aprender a lição e talvez outras humilhações venham no futuro, entendeu? Pois é, eu vou falar. Uma coisa que tem me irritado, assim, é esse negócio de, só o Brasil, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, sabe? E usar 5 estrelas da camisa é como se fosse um escudo mágico que dá superpoderes pros jogadores e eles vão ganhar todos os jogos só porque eles são 5 vezes campeões. A gente não tem um plano, mas vai ficar tudo bem porque é Brasil. A gente não tem jogadores bons nessa posição e naquela, mas vai ficar tudo bem porque é Brasil. É, aquele negócio, técnico tem que ser brasileiro. Os nossos 5 títulos foi um técnico brasileiro que ganhou, então... que tá geneticamente dizer, provado, óbvio, né? Óbvio que tem que ser técnico brasileiro. Cara, o Brasil é ou era, né? Talvez eu possa dizer que era o país do futebol, né? Reconhecido como o país do futebol. Beleza, o mais vezes campeão. Ou o país em que saem os melhores jogadores, se tu quiser falar. Mas então, o time, a seleção brasileira, cara, tinha que ter um técnico do naipe do Mourinho, do Guardiola, sabe? Tinha que ter o técnico mais foda do mundo, e não um pé de chinelo que, só porque é brasileiro... ex-jogador. Ex-jogador vai virar técnico, sabe? Isso... E não vai mudar, cara, porque botaram o Dunga, que é outro derrotado, sabe? Botaram ele ali, e não vai mudar, vai continuar igual. Bom, Rafa, o Dunga é vencedor nos nossos corações, cara, isso que importa. A gente acredita que vai dar tudo técnico, certo. Técnico que dá esporro não resolve, cara, olha o Filipão, sabe? Não resolve, tem que entender de futebol, não adianta, cara. Ser o burro motivador, eu acho que já não vai funcionar mais pro Brasil, tá provado, entendeu? Tem que ser um cara inteligente com um plano que possa, por exemplo... identificar que a gente talvez não tenha um número 9 que, entendeu, de qualidade e joga sem número 9. Tantas seleções e clubes no mundo fazem isso e descobrem um modo de jogo onde todo mundo se move na frente. Entendeu? Por que o Brasil não tentou pelo menos isso, sabendo que não tinha centroavante de qualidade nessa safra de jogadores? Entendeu? É só um exemplo de muitas coisas. E, cara, a gente poderia falar muito aqui, fazer a crônica de toda a Copa do futebol, mas... imagina o ouvinte do podcast que adora videogame e não quer saber de futebol. Mas assim, como ele tá se sentindo agora? Eu só fiz um comentário lá pro pessoal em geral, eu falei o seguinte. Imagina você trabalha com videogame, certo? Uh-huh. Aí, vou imaginar. Você faz merda um dia, você faz merda 2 dias. Ok, vou imaginar isso também, que é porque que nunca aconteceu. O que vai acontecer com você, cara? É, cara, não tem mãozinha na cabeça, cara, não, cara. Daí quando eu falei pro cara, tu me perguntou assim, mas o Brasil tá jogando mal. Eu falei, cara, o cara ganha... sei lá, 10 milhões de dólares por ano pra ficar no sol. Sabe? Esse que ele faz, cara. Que jogar ele não te paga. Pra ficar tipo cone lá. Não, mas o que você falou até faz sentido, cara. Fora algumas empresas brasileiras que a gente conhece, em qualquer lugar do mundo onde se trabalha seriamente, a pessoa, cara, fez merda ainda mais repetidas vezes, não tem passar a mãozinha na cabeça, cara. Entendeu? Tem lugar até que dá muita chance ainda, que você sabe, tenta ver, cara, mas... infelizmente nos times de alta performance não tem como, porque é questão de sobrevivência da empresa, sobrevivência do projeto, cara. Você não pode deixar, entendeu, que o fato de eu gostar de fulano, achar que ele é gente boa, mas ele é entendeu? Completamente ineficiente, tá atrapalhando o projeto, isso aí nunca entra na frente. Pois é. O time inteiro do FIFA contrata o Giliagem, porque acredito que o Giliagem... Não sei como é que até agora o tô Giliagem aqui, fica gripado, né? Aí o jogo vai mal. Perde muito de dinheiro. Sei como é que eles me aguentam ainda. Pô, acredito que o Giliagem vai arrumar a próxima vez, né? É. Dá mais uma chance pra ele, já são 18 chances aí. pra acabar o assunto do futebol, então, eu queria só deixar um comentário que... Eu li na notícia que tá tendo essa guerra de Gaza de novo, né? De Israel invadindo Gaza, bombardeando, espancando. Já sei até do que você vai falar, mas fala. Daí o Brasil, né, oficialmente, da nota, disse que esse ataque desproporcional tinha que parar, né? Daí o ministro de Relações Exteriores de Israel falou: olha, desproporcional é perder de 7-1. Boa. O nosso ataque é totalmente desproporcional. Porque tem tudo a ver, mas tudo bem. Mas isso aí vai ser a chacota mundial, filho. Eu achei muito que tipo, ele tirou do nada, uma coisa nada a ver. Só pra poder zoar o Brasil. Mas é isso aqui, esse técnico e esse time nos submeteram, entendeu? Por isso que eu acho que a gente tá pegando muito leve. Mas não. Eu sinceramente não gosto dessa. Não sei vocês, mas eu não gosto dessa chacota, não, cara. De que não acho chacota? Bonito, não. É. Mas como é que você vai fazer se não pode, né, cara? Pô, não. Aí, Giliart, infelizmente. É. Sua seleção pipocou, o Fluminense roubou também pra ficar na primeira divisão. Tipo, não tem como não te chacotar, velho. É, história do Fluminense então, a gente conversa outra hora. Mas e você torceu pro Arsenal também, né? Que Arsenal, pô? Eu sou Manchester City, campeão inglês, pô. Campeão inglês. Pô, então foi o contrário. Rafa sabe muito bem. Achei que era o contrário, pô. Não, mas... Daí já dá pra te chacotar mais, é. Uma vez só. Mas então, ô Seco, você tá querendo falar mais de futebol pra desviar do assunto bombástico da semana, né? Porque... Seco, que culpa foi tua. Que diabos você fez que causou o adiamento da data de lançamento do Dragon Age Inquisition pra novembro? O que aconteceu? Pois é, acordei de mau humor. E daí foi isso, né? Não, mas fala aqui exclusivamente pro podcast. Quem foi? Qual o nome da pessoa que screw up pra poder atrasar o jogo? Fala pra gente. Fred, cara. Eu tava de mau humor aí. Pô, Fernando, você tá de mau humor, né? Então vamos te dar mais aí um meizinho pra você fazer com mais calma. Botar mais polishing. A gente tá... Como posso dizer? A gente quer nail it. Então a gente tá fazendo de tudo pra não ter gaps. Então a gente tava vendo algumas coisas que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo a gente ia poder dar muito mais polishing. E a BioWare tem um level de confiança muito bom com a EA e acabou que eles se acertaram e disseram, não, dá tranquilo. Mas aí é aquela coisa, a pressão é 20 vezes maior agora, né? Porque um mês a mais é um monte de dinheiro a mais, né? Então a gente tem que realmente nail o jogo. Mas foi só o detalhe de polishing, porque chegou, porque assim, a gente tá, que depois do Dragon Age 2 tem uma pressão muito grande de nada pode dar errado. Certo. E a gente tá... A franquia tá em jogo, né, cara? Então, e a gente acredita que o produto tá numa qualidade, assim, que, tipo, todo mundo vai gostar muito, sabe? Uhum. E aí o lead game designer tava vendo algumas coisas e falou assim, pô, a gente podia tweakar isso, aquilo. Só que vai precisar mais tempo, sabe? Uhum. Pra tweakar esse tipo de coisa. Porque assim, cara, um RPG, eu não sabia, cara, mas é muito grande, cara. Assim, antes de trabalhar em um, eu não fazia ideia, mas é muito grande. Viu? Então, pra você tweakar 20 horas de jogo em vários mapas diferentes, 30 horas de jogo em vários mapas diferentes, esses 40 horas, sabe? Uhum. E side quests, e ter certeza que as voiceovers são as melhores possíveis e tal, dava muito tempo e muita gente, sabe? Não, então aconteceu só de que... Isso aqui é um RPG da BioWare também, né? Não é... Meu Deus, se você tá falando de projetos grandes e complexos, acho difícil você encontrar outros muito maiores ou mais complexos do que um RPG da fucking BioWare. Pois é, cara. Mas assim, eu fiquei bem feliz, na verdade, porque a gente tava com aquela sensação de, tipo, ai, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, dava pra fazer isso, sabe? Todo mundo dava com essa sensação, sabe? E aí, quando eles anunciaram, foi um alívio, tipo assim, yes, vamos conseguir fazer isso, aquilo. Sabe? Entendi. Cara, Então, é só questão de que o time acredita que com um pouquinho mais de tempo vai ficar muito melhor do que a gente podia imaginar, sabe? Entendi. Às vezes, cara... O que precisa pra você transformar um jogo Metacritic 85 em 90 são aquelas coisas pontuais, sabe? Mas que fazem uma diferença absurda. Eu vejo muito essa experiência aqui também. E, pô, eu fico triste porque a gente vai demorar um pouco mais pra jogar, mas eu fico feliz que quando a gente chegar a jogar, parece que vai ser ainda melhor do que ia ser. E muita gente não sabe, assim, que... Ah, não, vou deixar você falar, depois eu vou entrar nessa outra. Não, você tava terminando de falar, não, agora não faz mais sentido. Mas não, muita gente não sabe, mas é uma empresa que tem ações na bolsa, como o caso da EA e todas as grandes desenvolvedoras de jogos, praticamente, existe todo um planejamento, uma expectativa de receita em cada quarto do ano, né? Que tem a ver com quais jogos vão sair naquele quarto do ano. E um adiamento desse, ele não só impacta, né? Ah, é mais um mês ou mais tanto tempo, mais tanto dinheiro que vai ser gasto no desenvolvimento, mas também impacta essa estimativa, que, ah, não, então agora tinha aquele bolão de receita que ia entrar no segundo quarto, vamos dizer, agora vai entrar no terceiro quarto do ano. E essa mudança pode parecer para você, né, que não é investidor, que não faz diferença, mas quando a empresa demonstra que faz um planejamento, faz uma estimativa e depois já anuncia que não vai cumprir aquela estimativa, mesmo que no final a quantidade de dinheiro não faça uma grande diferença, ou às vezes esteja até melhor, mas só o fato de você ter previsto uma coisa e ter falhado na sua previsão já dá uma imagem negativa para os investidores. Então, tem muito mais envolvido do que simplesmente, entendeu? Vamos ser bonzinhos com o time da BioWare e dar mais tempo para eles, entendeu? Quando a gente anuncia um adiamento desse. Melhor e pior é que, tipo, tem marketing, tem um monte de coisa envolvida. Então, quando você vai fazer isso, tipo, você tem que convencer muita gente que as suas mudanças valem tanta pena, assim, né, que você tá falando. E planejamento aí é muita coisa, é muita gente, cara. É muita gente, principalmente na EA, né, que é gigante. Pois é, muitas partes móveis aí. Pois é. E, Rafa, não, você... Não tem muito mais falar, não. Mas o Rafa tem, porque ele, além dessa notícia bombástica de que ficou noivo e, pasmem, de uma mulher, né, ele também tem muitas mais novidades pra contar. Pode contar já ou não, Rafa? Já seu contrato aí de exclusividade de informação já passou? Você já pode abrir pro podcast? O que você tá fazendo da vida agora, além, né, de se tornar um homem sério finalmente? Então, desde 1º de junho, eu não tô mais em Newfoundland, não trabalho mais pra Outer Ocean, tô trabalhando pra Gameloft. Olha só. Em Toronto. Eu mudei pra Toronto desde 1º de junho e tô aqui agora. Então você não está mais a 4 horas e meia de diferença aqui de Vancouver. Não. A time zone mais estranha do mundo. Lá em Newfoundland. Entendi. Mas, Rafa, e o que é, cara, a Gameloft? O que é trabalhar pra eles, assim? Então, a Gameloft é um dos maiores estúdios, né, em termos de funcionários na indústria de jogos. Tem mais de 6 mil funcionários. Tem estúdio em vários lugares do mundo. Você ia falar em todos os continentes, aí você lembrou que tem Oceania. Isso. Exatamente. Mas, não tem. Mas, pô, eu acho que a principal coisa que muda já pra mim é o nível de profissionalismo, assim, né? Que eu trabalhei pra... A outra maior empresa que eu trabalhei foi Digital Chocolate, mas é outro nível, assim, em termos de profissionalismo, de estrutura. Sabe, tu chega... Desde como eles aproximaram pra me recrutar, assim, toda a negociação e tal, tudo... Foi tudo muito profissional, tudo muito... As coisas que eu não gostei, reclamei durante o processo de recrutamento, eles não foi aquela coisa que é fixo, tipo, não vai mudar, tipo McDonald's, nunca muda a receita. Não, eles foram flexíveis, sabe, porque eles queriam alguém, eles foram flexíveis ao ponto de poder mudar a lógica, né, a estrutura deles para recrutar. Desde o momento quando eu cheguei, de que foi apresentado, de como eles introduzem um novo funcionário, a empresa, como funciona isso. É tudo bem organizado, assim, sabe? Pô, eu tô gostando muito, cara. O estúdio aqui de Toronto, ele é relativamente novo, com relação à história da Gameloft, né? Que é uma empresa mais antiga. Mas o estúdio daqui, ele é relativamente novo, mas já tem 100 pessoas, acho que mais de 100 funcionários, sabe? E aqui, então, por enquanto, eles estão com jogos um pouco... Não, que Gameloft faz, sei lá, Homem-Aranha, faz aqueles shooters, faz um jogo assim, que é uma qualidade que tá cada vez mais se aproximando da qualidade de console. Esses jogos quase todos são feitos pela Gameloft, sabe? Mas esse estúdio daqui, ele tá, como ele é um estúdio novo, ele tá pegando projetos menores, por enquanto, né? Quase tem bastante gente que é nova na indústria, eles pegaram alguns. Os pessoal mais sênior, os diretores e os líderes de time, são mais veteranos, né? Eu sou o lead de design de um dos times, que é um projeto novo também, que não foi anunciado ainda, então não posso falar nada a respeito, mas... Mas tá legal, cara. Eu tô gostando bastante. Tô me divertindo, assim. Pra mim é legal que é uma mistura do que eu já sei fazer, né? Que são jogos pra celular, que eu tô trabalhando bastante tempo. E só que é numa escala maior, assim. O nível de expectativa é muito maior, sabe? Tem muito mais pessoas que estão muito mais qualificadas, muito mais tempo na indústria fazendo isso, que estão de olho diretamente no que eu tô fazendo, sabe? E saber que eu sou reconhecido por isso também, sabe? Porque acho que na EA, vocês já falaram que existe, que por mais que seja uma empresa gigante, existe esse reconhecimento, sabe? Existe esse... Eles têm um método, de, por mais que seja, sei lá, milhares de funcionários, eles têm um método de saber reconhecer talento, saber recompensar, sabe? Isso existe aqui. Eu tô aqui há 2 meses só, mas já tive meu trabalho reconhecido, sabe? Isso eu acho legal, assim, por mais que seja uma empresa grande, isso não passa despercebido por eles, sabe? Então, eu acho que muitas vezes, quanto maior a empresa, maior a necessidade de você fazer isso, porque as individualidades ali dentro se perdem muito facilmente, né? Uh-huh. Você sentimento que você tá fazendo só um pedacinho da cerejinha, do bolo, e que o que você faz não faz diferença, é muito fácil você ficar se sentindo dessa forma na empresa maior, e eles precisam realmente ter alguma ferramenta pra valorizar, pra empower, né, o funcionário, porque tipo, a EA antigamente tinha realmente um histórico de muito entre e sai de funcionários, porque, entendeu, a empresa considerada o império do mal, considerada muito grande, e as pessoas não se sentiam valorizadas, não existia esse sistema. E aí com o passar do tempo e com essa constatação é que os líderes foram vendo que isso era necessário, entendeu? E eu acho que nada mais é justo, né? Eu acho que um jogo como um FIFA, um Dragon Age não é sucesso estrondoso por acaso. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa muito boa todo dia pra poder isso acontecer, e acho que nada mais justo do que ter um sistema que reconheça isso, entendeu? Então eu fico feliz de saber que você agora tá numa empresa também que tem tanto um porte pra isso quanto a visão de fazer isso. Agora, a Gameloft é francesa, né? É, de certa forma, uma empresa irmãzinha da Ubisoft. O que você vê dessa... Existe alguma relação entre as empresas? Nem sei, né? Como é que você vê isso daí como sendo uma oportunidade até pro futuro, seu? Então, tecnicamente, a Gameloft é uma subsidiária da Ubisoft, né? Mas isso é só tecnicamente, assim, isso é só nos altos níveis, né? Uhum. Porque isso, em termos de desenvolvimento, não tem relação nenhuma. Elas são tratadas como empresas diferentes. Em termos de desenvolvimento, a gente não existe esse... Até porque o foco é outro, né? A Ubisoft, inclusive, faz seus próprios jogos de celular. Sim. Sabe? Então, é só tecnicamente que é uma subsidiária da outra, mas em termos de desenvolvimento, isso não quer dizer nada. Sim, a Gameloft é uma empresa francesa, né? A sede é em Paris. E a gente, o headquarters, né, que a gente chama, é uma peça fundamental do desenvolvimento de todos os jogos da Gameloft. É mesmo? Lá, eles não têm um estúdio de desenvolvimento lá, mas todo o pessoal mais sênior de todos os departamentos fica lá. O designer mais sênior da empresa lá, o produtor mais sênior da empresa lá, todo o último nível da hierarquia é lá. E todos os projetos passam por determinados níveis de desenvolvimento, chega lá para aprovação, e daí desce a aprovação de novo, né? Então é um sistema que eu acho um pouco burocrático demais, mas só porque eu tô acostumado com uma coisa mais light, né? Quando eu trabalhei para Digital Chocolate, eu trabalhava no maior estúdio onde ficavam os seniors, sabe? Então eu não experimentei isso, sabe? E Other Ocean era uma empresa minúscula, então não existia, não tinha muito isso também, sabe? Então essa é a minha primeira vez experimentando isso, e eu, por enquanto, cara, eu tô gostando. Os feedbacks voltam rápido, por mais que seja em outro continente, a gente manda um build, manda uma documentação que eles pedem, no outro dia já chega feedback, e eu não tive conflito ainda, pelo menos, né? Fala que todo mundo na empresa fala que é ainda, que eu vou ter o meu welcome to Gameloft um dia que vai voltar uma crítica negativa, mas por enquanto... Tudo que eles falam, eu concordo, assim, eles não é nada açucarado, eles não passam a mão na cabeça, porque o trabalho deles é fazer com que o jogo seja bom, mas o feedback deles é construtivo, sabe? Eles explicam o porquê, isso tem que ser de uma maneira, ou se tu tá convicto que alguma coisa é o melhor pro jogo, eles estão abertos a ouvir a tua explicação. Sabe, eu não lido diretamente com eles, né? Quem lida é o produtor, que ele é francês, então acho que a comunicação fica mais fácil com eles também. Mas, cara, é um pouco mais de burocracia do que eu tô acostumado, mas por enquanto tem funcionado. Nesses 2 meses, amplos 2 meses, tem funcionado. Tem isso. Não, é como eles falaram lá, né? Isso é por enquanto, porque cedo ou tarde eu vou ter os meus conflitos com a sede. Entendi. E como é que é, então, você ter saído de morar na, provavelmente, na menor capital de província do Canadá, que era St. John's, ou pelo menos, né, uma das menores cidades grandes, entre aspas, do país, e para ir para Toronto, que é a verdadeira São Paulo canadense? Pois é. Toronto, eu acho que é a quarta maior cidade da América do Norte. Olha só. É a maior do Canadá, né? Claro. Só perde, eu acho, pra Los Angeles, Nova York e Cidade do México, como maior cidade da América do Norte. Certo. E é gigante, cara, a cidade é gigante. Eu, quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu olhei assim, eu cheguei no hotel, assim, né, faltava alguns dias pra começar o trabalho ainda, a empresa me botou num hotel e tal, então eu achei meu lugar. Até eu vou explorar a cidade, né, cara, Toronto, na cidade do Canadá, não deve ser tão grande assim. Vou a pé, bota a mochila. Mas peguei a mochila e fui andar, assim, olhei no mapa, vou nesse lugar aqui, não parece ser tão longe. 3 horas depois, eu não tinha chegado no lugar ainda. Tipo, a escala do mapa é nada comparado com, tipo, cada quarteirão no mapa, tu acha, é pouquinho. É um pixel. Cada quarteirão é gigante. Bem-vindo a Saskatchewan. Tudo é gigante, assim, mas o sistema de transporte aqui é muito legal, muito bem feito, assim, sabe, tudo interligado. É, um ticket só, deve ser assim em Vancouver também, sim. Montreal também provavelmente, mas um ticket tu vai pra qualquer lugar, usando todos os meios de transporte possíveis, então tu pode chegar em qualquer lugar fácil, assim, não dá pra reclamar, assim, e tem tudo, né, cara, Toronto tem tudo que tu imagina, é a cidade mais cosmopolita, é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, 49% da população não é canadense. Nossa. Foda, né, quase a metade da população de Toronto não é canadense. Isso se vê, assim, tu acha. Durante a Copa, cara, só pra voltar um pouquinho no assunto da Copa, mas tu via bandeira de tudo que é país da Copa, assim, nos carros, bandeirinhas em cima dos carros, e nas janelas, e nos estabelecimentos, tudo que é país participando da Copa, tu via bandeira aqui em Toronto, assim, é foda, é bem... Legal, cara. É legal, assim. Legal, e a diferença de tamanho de empresa também, que você vai sentir muito da Other Ocean pra Gameloft, que já tá sentindo com certeza, né? Uhum. Só esse estúdio aqui que é novo, uhum, que eles estão expandindo, já falando que estão expandindo, estão dando bônus pra recrutamento, uhum, né? Caralho, quase já tem mais de 100 funcionários, sabe? E o lugar é gigante, assim, o lugar é enorme. E que outros lugares do mundo tem estúdios da Gameloft, assim, de preeminência? Por exemplo, esses jogos grandes são feitos onde? Tem Nova York, que é um dos estúdios grandes. Tem Barcelona também, que faz algumas coisas maiores. Eu acho que deve ter na Califórnia. Cara, eu não sei onde é que são todos os estúdios, não. São tantos, né? Pô, são 6 mil funcionários, cara, no mundo todo. Então, pô, gente, pra cacete. Maneiro, cara. A gente fica feliz de saber que você deu mais espaço na sua carreira aí. E com certeza vai ter muitas histórias para contar de mais uma empresa diferente que a gente ainda não conhecia por dentro. Agora, graças a Rafael Cunha, a gente vai saber todos os podres. Vai, né, denunciar tudo aqui em primeira mão no podcast. Seco, fora finalizar Dragon Age, então, o que mais que você tem feito de bom? Deixa eu ver. Nada. Tenho visto 7 alemães dançando ao redor de brasileiros, mas isso é... A gente já viu. Piada velha. Andei jogando um pouco de Castlevania 3 pro Wii U, Mario Kart 8 e também peguei o Wind Waker HD. bonitão, assim. Você tá jogando Wii U pra cacete, então? 3 jogos? Não, eu peguei, né? diferente. Não quer dizer que você tá jogando, entendi. Não, eu já joguei Mario Kart 8. Eu vou dizer assim, é o tipo de jogo que se joga com amigos e família pra se divertir. Cerveja, né? Eu achei engraçado, né? Eu achei, assim, um jogo divertido e tal, mas achei as novas tracks das pistas deles, assim... Ok, aí eu tava jogando assim, e foi depois de uma hora assim, pô, que pista legal, né? Pô, que pista legal, pô, que pista legal. Depois era tudo dos antigos. É um modo onde tem pista do... Do GameCube, do 64. Super NES, do T64. Então, descobri que, tipo, as pistas que eu achei mais legais são as que não são... Você descobriu que os bons level designers morreram. Não. Na verdade, não. Eles inventaram uma nova mecânica e só usaram aquilo pra, tipo, tem pirueta, tem... Entendi. As pistas são todas cheias de curva e tal. Mas é divertido o jogo. É, joguei Mario Kart 8 também e tô curtindo também. É, tá, mas tá jogando, tipo, sozinho assim ou com alguém junto? É, às vezes com minha esposa, às vezes sozinho. Não jogo muito fora isso, não. Mas sozinho eu não achei tão interessante, assim. É. Acho meio monótono, assim. Eu gosto de Mario Kart, fazer o quê? Eu tenho esses defeitos. Mas você gostou das pistas, assim? Você achou, gostou do level design? Das novas, nem tanto, assim. É, eu achei que eles, igual você falou, exploraram muito só o negócio das piruetas, de andar de cabeça pra baixo, de andar dentro da água. Meio chatinho aquilo, né? Mas bonito, assim, vou dizer que eu achei bonito. Bem bonito o jogo, assim, sabe? É bonito. Tipo, tá bem bonitão, assim, tem um monte de sacadinha bonita, assim, no mapa. É. Bem legal. Meio chatinho, então. Então, ó, vou anunciar aqui oficialmente no podcast que eu, antes de morrer, vou terminar Dark Souls 1, tá? Tô avançado nele já. Pelo que o meu colega me falou, tô pra lá da metade já. Pra lá da metade. Ah, legal, cara. E daí, o que você tá achando? Foda, né? Tem uns momentos que são muito frustrantes, cara. Nossa, você fica muito puto. Tudo bem, quando você passa também, você é igual fazer 7 gols na Copa, entendeu? É foda. Mas, cara, até aí você fica se sentindo um merda total. Você fica xingando os game designers. Entendeu? É foda. Mas... Pois é, uma grande diferença do Dark Souls pro jogo da Copa é que, assim, se você morrer, o inimigo é mesmo depois, né, cara? Ele não piora com o tempo, né? É, cara, O que mais tem jogado? Você tinha mais alguma coisa pra você falar que você tá jogando ou não? Não, era só isso mesmo. É porque agora tá meio corrido, a gente tá em crunch. Você não comprou o 3DS ainda, né, seu viado? Que videogame que é esse? O melhor videogame de todos. Simplesmente. You take that, baby. O melhor de todos só. Só o melhor de todos, cara, é. O Donkey Kong que tem pro DS é muito foda. É. Jogo de plataforma, assim, com level design muito bom, cara. Legal. É porque eu tô muito satisfeito com o meu Vita, não tenho por que comprar um. Não, mas tô falando pra jogar, cara. Então, eu tô jogando bastante coisa nele. Seu gato tem um monte de JRPGs muito bons, cara, que inclusive não tem pro 3DS. Mas você não tem Bravely Default pro PS Vita, toma. Não, mas você não tem Persona 4. Oh, claro que tem 3DS. Persona 4. Ah, não, Persona 4 não tem. Tem Shin Megami Tensei 4, Persona 4 não tem. Eu nem gosto de Persona mesmo. It's ok. Agora as pessoas vão tacar pedra no nosso podcast. Que eu falar que... As pessoas vão tacar pedra na gente por eu falar que não gosto de Persona. Ah, não vão. Tipo, Gilead, a gente tem que respeitar as pessoas. Mesmo as erradas. Mesmo quando eles contratam o Dunga, saca? Mesmo quando eles contratam o Dunga, sabe? Será que tem que respeitar? Ah, acho que tem, rapaz, que não. O cara falou assim, ó, eu respeito você, mas não preciso concordar com isso. Uhum. Respeito tem que ser merecido. Ó. Respeito tem que ser merecido. Cara, eu comecei a jogar também EA Sports UFC. O jogo é bonito, é maneiro, mas é difícil, cara. É difícil, cara. Eu achei mas difícil. Tá bem impressionante a quantidade de moves e toda a parte de física, de músculo e tal. É. Não, tecnicamente o jogo é muito bom. Eu que sou ruim nele ainda. Não, entendi. Ah, então é qualquer jogo, então. É, normal. É, né? Normal você é... Não, muitos outros jogos não são tecnicamente bons, mas eu continuo sendo ruim neles. Mas não, ainda tô procurando aquele jogo Next Gen, né? Que eu acho que ainda não teve. Você falou do Infamous, foi o Infamous que falou? Acho que foi, né? É, o Infamous, o Rafa falou muito bem. Todo mundo que jogou Infamous falou que é um... Até pediram pra eu emprestar, mas não quero jogar ainda não, mas o pessoal falou que tá fantástico. Fantástico mesmo. Eu não acho que Watch Dogs seja o jogo Next Gen definitivo ainda. É, não, entendeu? Não, não. Terminei. Você terminou? Terminei. É legal, cara. É um bom jogo, sim. É um bom jogo. Quando o cara começa a falar assim, né? É um bom jogo. Porque. Não, tem que ser justo, assim. Porque eu acho que o fato do pessoal tá malhando a pau é porque a promessa era de ser o melhor jogo já feito pela humanidade no universo inteiro. Era nível Ocarina of Time, assim, é. É, assim, era pra ser, meu Deus, a coisa mais absurda. E não é isso, sabe? Ele continua sendo um jogo bom. Ele é divertido de jogar, mecânica de tiro é legal, mecânica de hacking é bem legal, é um toque novo no gênero de mundo aberto, mas não é tudo aquilo que a Ubisoft prometeu, sabe? Só isso, mas é um jogo legal. Mas, o Rafa, o que tem nele que não poderia ser feito na geração atual? Na geração anterior? Ah, nada. Pois é, esse é o meu ponto. Ah, não concordo isso não, cara. Olha. Tipo... A velocidade, tipo, a simples do mundo não daria pra fazer na geração atual sem ser tão simples assim. E o FPS também não. Porque o mundo é muito grande. E, tipo, quando você tá indo muito rápido de trem, etc, você não sente. Não, cara, dele. O mundo é menor do que do GTA, cara. Não, isso tudo bem. Isso não. Mas, cara, você tem que entender que o GTA é uma empresa que sempre fez isso, então ele sabe fazer isso muito bem, entendeu? Daí. Não, mas a pergunta isso do não é, isso foi, não é argumento. Não, tudo bem. É que assim, eu olho pro jogo, por exemplo, o esquema de câmera, shaders, não dá pra fazer tudo aquilo. Na geração atual, não, tudo bem, eles fizeram. Não, tudo bem. Eles implementaram algumas técnicas que não dava pra implementar na geração atual, mas em termos da sua experiência, você teve uma experiência nova que você não tinha na geração anterior? Entende o que eu tô perguntando? Você teve, assim... Tá, um então a única experiência nova mesmo é o Wii U, né? De Next Gen. Então a gente chega à conclusão que o Wii U é o único console Next Gen. Pelo visto, né? Porque não ter único uma experiência que não única é. Que você não teve em nenhuma geração... Tem Mas que eu vou, coisa... vou te falar, cara, o exemplo é... Mario 64 marcou o que era uma nova geração. Você concorda comigo? Aquilo ali não existia antes. Não era possível fazer. Né? E claro, parte disso é o hardware e parte disso é a visão dos game designers. É, mas essa visão também ela é empowered pelo hardware, certo? Se não adianta você ter uma visão. A gente conhece um monte de game designer pé de chinelo aí que, entendeu, faz design de jogo que, não é, que é impossível de implementar. O que, que adianta você fazer design de um jogo que é impossível de implementar? Mas geralmente uma nova geração torna possível de implementar coisas que antes eram impossíveis, entendeu? Mas só quem sabe isso é o game designer, na hora que ele coloca as mãos naquele novo brinquedo. E na geração passada já foi difícil você encontrar isso. A gente fala de, por exemplo, Gears of War foi um jogo que deu um impacto, que não só pelos gráficos, não só pelo fato de todos os shaders parecerem plástico brilhante, mas também pelo aquela jogabilidade, tudo que você, de novo, que você podia fazer se combinou em fazer uma jogabilidade diferenciada. É, a maneira como agora você tinha muito mais controle de câmera, você tinha muito mais liberdade no que você pode mostrar do mundo, você não precisava mais fazer FPS como era antigamente, que todas as salas tinham que estar todas fechadinhas com uma portinha e um corredor que vira para algum dos lados, porque você não pode renderizar duas salas ao mesmo tempo, que o hardware não aguenta. Agora não, você pode ter salas mais amplas, lugares grandes com vários níveis onde você pode olhar para qualquer lado e o frame rate segura as pontas. Então isso na geração passada começou a ser possível. E um game designer viu isso e fez um jogo, por exemplo, como Gears, que nem é um dos melhores jogos do mundo, mas para mim ele sentiu como o jogo que marcou a nova geração. Essa geração eu não encontrei esse jogo ainda, entendeu? E, sei lá, não sei se eu tô fazendo sentido, mas é assim que eu me sinto, cara. É uma coisa, por exemplo, no Watch Dogs, que eles poderiam ter feito, que eu acho que até o GTA fez melhor, é a densidade da cidade, sabe? A quantidade de detalhes, a quantidade de pedestres, de carros, de objetos móveis, de coisas acontecendo ao mesmo tempo na cidade. Eu acho que isso é uma coisa que os hardware novos poderiam ser melhores do que a geração antiga. Tem potencial de ser melhores. Mas eu me achei mais numa cidade de verdade jogando GTA V do que jogando Watch Dogs, sabe? Isso eu acho que falhou, sabe? Pô, GTA V é da geração passada, sabe? Não... Do final da geração passada, diga-se de passagem, mas... É. Mas é. Mas é o hardware da geração passada, sabe? Sim, claro. Mas você entendeu? Se eu compro você ainda, o que eu já tô falando é um monte de besteira. Ah, não, cara. Tipo... Pode falar, se for. Porque eu acho o que você tá procurando, entendeu? Eu acho que quando eu olho, por exemplo, por exemplo, eu não joguei o Infamous, mas eu brinquei um pouquinho com o Infamous, ou, por exemplo, o Killzone. O que eles apresentam é o que eu esperava do hardware atual, assim como... É, porque, tipo, pra mim foi a mesma coisa que aconteceu com o third person shooter da geração GameCube pra geração do Xbox, sabe? Que é aquela coisa assim, tipo, porra do caralho, sabe? Tipo, olha como tá bonito isso aqui, olha como tá impressionante, não dá pra fazer isso antes, entendeu? Então, eu, pra mim, eu já olho e já vejo isso. Ou, por exemplo, Battlefield 4, onde tem 64 caras a cada lado se matando, sabe? Com gráfico de altíssima qualidade, assim, física fodida, sabe? Uhum. E então, servidores mim, que ficam online o tempo todo, eu já fico, né, satisfeito com isso, sabe? Entendeu? Entendi. Então, mas assim, eu acho que não daria pra fazer isso na geração atual. Na geração 360 e PS3. Uhum. Pela limitação do hardware. Mas, tipo, não, não daria, tanto é que não foi feito, né? Ah, então, tipo, pra mim já é next gen. Já valeu. Suficiente, sabe? Entendi. Entendi, não, entendi, mas... Eu ainda acho, mas que é que talvez o que você tá procurando é assim, alguma coisa que, tipo, não exista agora, que vai existir ali, que vai ser uá, entendeu? Então, mas, tá, Seco, por exemplo... pergunta pra ti, então, Seco. Eita. Dragon Age Inquisition poderia ter sido feito na geração passada? Resposta do Seco. Com várias limitações, sim. Sim? É sério? Que tipo de limitação? Só pra deixar claro, tamanho pra do mundo, que tipo de limitação? Tamanho do mundo, tá. Tamanho do mundo, por exemplo, primeiro. Segundo, qualidade da animação facial nas conversas, quantidade de pessoas animadas aparecendo nas conversas, detalhe nos rostos. Que tem quase o dobro de, por exemplo, de pontos de animação nos rostos na geração na Gen 4 que Gen 3. Então a qualidade das texturas, por exemplo, o jeito que a água reage, o vento reage, tipo, a areia reage ao vento, ou esse tipo de coisa, entendeu? Tá. E por exemplo, não tem como. A população do mundo. O mundo teria que ser menos populoso do que vai ser porque era na geração anterior? Teria. Porque esse é o tipo de coisa que eu acho que eu tô chegando no ponto que o Rafa tá tentando falar, que não só... Tudo bem, a animação facial é um outro negócio que era tão precária nas gerações anteriores que te tirava do momento. E quebrava a tua suspension of disbelief em muitos jogos. O FIFA é um outro exemplo claro de que, entendeu? Você fazia um monte de coisa super legal, tinha jogadas super emocionantes, aí cortava pro cara o close-up do jogador e ele tá com aquela expressão de peixe morto, assim. Entendeu? Tipo, pra ele nada aconteceu, assim. Então aí você, porra, assim, por que eu estou, entendeu, super, entendeu, engajado nisso aqui se os jogadores não estão sentindo nada? Então é uma coisa que a gente quer mudar, principalmente agora pro 15, na primeira oportunidade que a gente vai ter. Mas, então até entendo essa parte da animação facial, mas acho que o ponto que o Rafa ia chegar é assim, quando você torna o mundo mais populoso em virtude de você ter esse poder maior de processamento, e mais ainda, você torna cada elemento daquele mundo mais interessante, mais complexo, mais inteligente, entendeu? Então talvez no próximo GTA as pessoas vão realmente ter propósitos na vida e elas vão acordar todo dia de manhã, se arrumar e ir pro trabalho, entendeu? E vai na privada, caga, escova os dentes, vai pro trabalho, e a hora que você chegar lá, se estiverem fazendo isso, você vai ver isso, entendeu? Então talvez isso aí seja uma coisa que vá mudar fundamentalmente a experiência, porque esse é outro ponto, entendeu? Eu acho que a questão da animação facial muda de uma maneira bem forte a experiência, porque se ela conseguir entregar aquilo que ela está proposta, né, de você ter personagens críveis, né, believable, em termos de emoção e de tudo que está acontecendo, e BioWare, entendeu? Se tem uma empresa que vai fazer isso, é a BioWare. Eu acho que isso tem o potencial de ser um game changer. E coisas como, entendeu, um mundo populoso onde realmente você se sente que existe um propósito além de simplesmente a quest do main, do personagem principal, entendeu? Isso eu acho que pode ser um game changer. Eu tô ainda esperando jogar esses jogos que tenham, entendeu, alguma coisa assim que é realmente uma experiência que antes não existia, entendeu? Entendi. Porque, eu não sei, é porque toda vez que eu vejo gen atual, o que eu penso é tudo que podia ter sido feito antes, só que mais, né? Buffed. Tipo, Entendi. Então, mas talvez o que você tá procurando aqui é, tipo, algo que transforme a geração atual com um jogo que, tipo, nunca se viu antes, aí é outra coisa, assim, sabe? É que às vezes não precisa ser o jogo inteiro. A Nintendo muitas vezes tenta fazer isso. Ela tem que fazer um jogo inteiro com tudo dentro dele, nunca foi visto antes. Isso é muito difícil. Quantas vezes você vai conseguir se reinventar completamente? São poucas, entendeu? E eles têm tido problemas, inclusive eles mudaram o hardware deles para se tornar essa coisa gimmick, esse brinquedinho, na esperança de que iriam inventar nova maneira de jogar e que todo mundo depois ia ter que ir atrás, entendeu? E se você ver o que aconteceu com, por exemplo, sensores de movimento, você vê que tá provado que é um gimmick, tá provado que é um nicho, entendeu? É um nicho que pode fazer muito dinheiro? Até pode. O Wii fez muito dinheiro. Mas mudou o que é videogame, assim, o que é a experiência fundamental do videogame? Não, tanto é que ficou marginalizado, entendeu? Hoje em dia. E... então, muitas vezes, você não precisa, cara, fazer um jogo que é completamente diferente, assim, nunca, ninguém nunca viu nada, ele, inclusive o controle, você controla de cabeça pra baixo, entendeu? E não precisa. Você controla ali com seu membro inferior. Entendeu? Como é que as mulheres vão jogar, mas tudo bem. Então... não, é membro inferior, né? Você não falou qual. Aí, cara, eu, sei lá... não sei, Rafa, você que é game designer, me salva, cara. Você sabe do que eu tô falando? Você entende? Tô tentando entender o que tu tá falando. Sei lá, cara. Não... sei lá. Mario 64 provou pra mim que a gente tinha chegado numa nova geração. O Gears of War pareceu pra mim também que a gente tinha chegado numa nova geração e nessa geração ainda não aconteceu. Um ano depois, ou mais, se você considerar o Wii U, não aconteceu pra mim. Então, cara, acho que a gente tá chegando num ponto em que o que a gente pode aumentar em termos de uma coisa que é perceptível pro jogador, que não seja só gráficos mais bonitinhos, sabe, é quantidade de conteúdo, como o Seco falou, do tamanho do mundo no Dragon Age, tamanho de cada área, não sei se tem load em cada área, ou se é seamless a transição, mas é esse tipo de coisa que a gente vai ver, que são coisas que vão melhorar a experiência, mas vão ser coisas que vão... Que tu mal vai notar, assim, mas vai deixar a experiência melhor. Uma coisa que eu quero, por exemplo, que eu sempre lembro, é como o Soul River não tinha load. Certo. Sabe? E, porra, isso faz, sei lá, era no PlayStation 1, cara. É, isso aí. Sabe? E eu acho que esse tipo de coisa que a gente vai começar a ver. E se eu vou perguntar, ninguém lembra disso, sabe? Não é uma coisa que eu tô apontando. Pô, o River era foda porque não tinha load. Não é. Até não, porque isso que eles também falam, não fizeram um estradalhaço grande sobre isso, enquanto que aquele RPG Hack and Slash que fez isso no PC. Qual era o nome dele mesmo? Esqueci agora. Aí ele fez o maior estradalhaço sobre isso, porra. É o jogo do. Da Gas Powered Games. Saiu 3 há pouco tempo. Fala um RPG. Dungeon Seed. Foi o primeiro jogo de PC que fez isso, assim. Não tinha load. Então, tipo, você ficava jogando e você perdia a hora, porque você ficava. Não, vou jogar mais um pouquinho até o próximo load. Vou jogar mais um pouquinho até a próxima fase acabar. E não tinha, nada acabava naquele jogo. Então eu sei do que você tá falando. Isso foi um exemplo, cara, de um breakthrough, entendeu? Que te faz sentir realmente, pô, isso aqui é diferente. Tipo, tu não consegue apontar de, pô, esse jogo é melhor por causa disso, sabe? É uma coisa que vai acontecendo e beleza. Por exemplo, uma outra coisa que eu quero apontar no Hitman. Certo. Nesse último que saiu. Que, cara, eles têm fases que tem gente pra caralho, assim. É muito denso, tô andando no meio do pessoal, assim. É uma coisa que não se via antes, sabe? Que era difícil de renderizar, sei lá, 1000 pessoas na tela ao mesmo tempo, sabe? E tem algumas fases no Hitman que tem gente pra caralho, assim, sabe? Mas e ainda assim é geração passada, ou seja, coisa que essa geração é mais do que capaz de fazer também. É, mas é um monte de gente na cena que não faz nada, né? Sim, é. Daí, que tu assim, não interage com elas. É aí que eu acho que entra a diferença, que agora sim, você pode tornar isso tudo mais complexo. Então, mas essas coisas que tu não... tipo, eu não vou dizer que o Hitman é um jogo melhor do que um outro Hitman, por exemplo, porque tem mais gente na tela. Uhum, sabe? Entendi. Não é um argumento que vai dizer que é um jogo melhor, claro. Por causa disso. Ou porque não tem load, ou porque, entendesse? Mas é coisas que vão melhorando, que não necessariamente são que fazem um jogo melhor, que fazem ser a experiência única, mas é esse passo a passo que vai tornando melhor a sensação. Entendi. Ô, Cico, eu tenho uma curiosidade, não sei se você vai poder falar com muito detalhe, mas eu vou perguntar assim mesmo. A gente tá falando de Dragon Age Inquisition, e uma das coisas que, quando eu joguei Dragon Age 1, pelo menos, eu notei, que não é que era melhor ou pior, era diferente só. Eu tava, talvez, mal acostumado com os RPGs da Bethesda, onde a premissa é open world, e aí você se joga no mundo e vai embora. E na Dragon Age, não, você tinha cenários, já, cidade, e o mapa onde você clicava na cidade pra onde você quer ir. E parece que, então, pro 3, essa foi uma decisão de design consciente, de tornar o jogo um jogo open world. Qual o tamanho dessa diferença? Porque eu imagino que fazer um jogo open world seja um negócio em termos de quantidade de conteúdo, em termos de absurdo, assim. Você sente isso, assim? E o que você ouve dos seus colegas dessa diferença, assim, do Dragon Age 1 pra agora? Eu converso pouco com designers sobre isso, mas eu vejo que tem praticamente um lead design por level, vários game designers e level designers também por, que a gente chama de parte de cada um desses levels, assim, sabe? Então é um time, o maior time que já tiveram, assim, acho que deve ter umas 3 ou 4 vezes mais pessoas do que os outros times, do que os outros dragões tiveram, entendeu? Porque é muito conteúdo pra gerir, sabe? E quando você fala level, assim, porque é um jogo aberto, você tá falando tipo uma parte do mundo, tipo uma região, né? É. Entendi. E dentro dessa região tem sub-regiões, aí tem gente que é responsável por cada sub-região. Exato. É, exatamente. Por exemplo, imagina ter uma cidade, tipo, tem é que a gente chama de level, porque assim, tudo é contido num level. E o jeito que você faz o streaming dele pra ser simples ou não é coisa do invento, mas assim, é porque senão, tipo, não dá pra todo mundo editar a mesma coisa ao mesmo tempo. Claro, é um claro. Pouco de bagunça. Então, tem o cara responsável, sei lá, pelas quests no castelo, tem o cara responsável pelas quests na parte do mundo, tem os caras responsáveis pela população, colocar vegetação e subquests e coisas pra você encontrar no mundo, assim, sabe? E a gente pra cá, e daí é muito grande, mesmo pra testar, sabe? Tem coisa que tem que testar que, pô, é muita coisa, sabe? Pesadelo de teste, com certeza. Pois é, mas é engraçado. Se eu não me engano, eu vou falar aqui sobre o risco de estar falando uma besteira muito grande, mas eu acho que é o primeiro jogo open world que a EA faz. Eu não tô conseguindo lembrar. Ah, não sei, é porque eu ia dizer que eu diria que qualquer Need for Speed dos novos é open world, assim, né? Fair enough. Mas também, os personagens são Mas é massa, né, vai. É, não, é foda. É massa pra caralho, vai. Entendi. Será que um dia... Ah, fala essa palavra. Não, pode continuar isso. Eu ia perguntar, será que um dia a gente vai ter um Mass Effect Open Universe? Quem sabe, né? Quem sabe o Seco já até sabe, mas ele não pode dizer, né? Dizer o quê? Se vocês estão fazendo ou não. Pois é, mistérios da fé, né, cara? Fala, Seco, fala, só pra gente, vai. Ninguém tá ouvindo essa porra. Ninguém tá ouvindo essa porra. Você que vai falar depois que a gente desligar o microfone. Fala pra quem? Fala o quê? É mesmo? Falou o que mesmo? O Rafa é filho da puta com os nossos ouvintes, né? Rafa é gente boa. Mas você, mudando de assunto, então, mudando levemente de assunto. Falou que... Eu perguntei se o Dragon Age seria um jogo que podia ser feito na geração passada. E tu falou que não. Tu falou que o tamanho do mundo, as pessoas faciais... Se fosse fazer na geração anterior, tipo... Tem que começar a limitar um monte de coisa, entende? É. E aí não vai ser a mesma experiência que a gente, por exemplo, gostaria de dar. Então, mas é porque o jogo vai sair também pra geração passada, né? Vai. Então, daí, no que a geração passada, o build da geração passada, o jogo da geração passada, exatamente, vai ser pior do que o jogo da geração anterior? O mundo vai ser... Não, é porque assim, você tem que começar a limitar a algumas coisas. Por exemplo, você não vai ter... os rostos com cheiro de pele tão bom. Então os ossos vão parecer menos fiéis, assim, sabe? O jeito que, por exemplo, a natureza reage ao jogador também vai ser diferente, entende? Então, a sensação de você estar num mundo vivo que reage vai ser um pouquinho pior, entende? Então tu vai se sentir num mundo mais vívido na geração atual. Eu acho que eu vou inventar uma terminologia aqui pra ficar. Porque eu não sei se essa terminologia nem existe. Não vai ser a primeira vez que isso acontece aqui no podcast, mas... né? Vai lá. Mas eu acho que dá pra gente dividir duas coisas: entre um gameplay ativo, que é o que tu tá fazendo, né? O controle que tu dá, o input, e o jogo responde, acontece alguma coisa. E uma coisa que é mais passiva, né? Que tá acontecendo ao teu redor e não importa se tu tá agindo ou não, né? Eu acho que... Talvez essa parte mais passiva, que seja de como o universo está se comportando ao teu redor, não como tu age, não com gameplay direto, isso não vai interferir, né? Isso vai ser igual de um jogo pro outro. É isso, posso dizer que sim. Por exemplo, as animações não vão mudar, né? Mas vai mudar, por exemplo, a tua percepção, tipo, de qualidade das coisas, sabe? Porque, tipo, tem mais recurso, sabe? Tem mais memória, tem um monte de coisa a mais. Então, quer dizer que você pode sentar o pé, sabe? Entende? É que nem, digamos assim, o cara tem ali o Peugeotzinho dele, feliz da vida, e o cara vem com, sei lá, um Mercedão, entendeu? É tipo, o Mercedão tem ar-condicionado, você não precisa do ar-condicionado, talvez, no Peugeotzinho, mas conforto, né? Te dá alguma opção a mais. Então, alguns vão te levar do ponto A ao ponto B, mas tem uma diferença, né? No como. Pois número de vegetação, essas coisas assim, é menor também? Ou... Com certeza deve ser. Ah, certeza. Aí, cara, nessa hora de processamento de massa é onde você sente mais a diferença. Imagina, né? Bate um ventinho assim, fazer todas as folhas. Não, no Dragon Age, sua armadura de pele de carneiro tem pelinhos que voam no vento, na nova geração, entendeu? E na geração passada é só a textura da pele. É só uma textura flat. Não, mas você pode ver, por exemplo, qual é a diferença, por exemplo, de rosto, sabe? Você consegue ver os poros, assim, sabe? Você consegue ver todos os detalhes da íris do cara, sabe? Nossa. Então... e porque você pode, não só a qualidade, mas a quantidade de shader você pode aplicar maior também. O jeito que a luz reage, você pode escolher pele mais oleosa, pele mais seca, sabe? Uhum. Entendeu? Você pode escolher, por exemplo, ruga. Então, uhum, a maneira com que a normal map tá reagindo à luz vai ser, tipo, por causa de ter mais detalhe no normal map, vai ser melhor, entendeu? Então, uhum, é muito mais fiel, assim. Você consegue olhar pro rosto e dizer assim, caralho, sabe? Tipo, eu trabalho com customização de personagem no último ano inteiro, sabe? Então, toda a parte de gameplay e rendering também. Não é parte complicada de rendering, assim, sabe? Que vai pro jogo. Cara, é foda, cara. Eu testo em todo. Tipo, tenho 5 consoles na minha mesa. Quatro consoles e o PC. Pô, é foda, cara. Você compara um com o outro, assim, você porra, fala assim, nossa, que diferença, sabe? Mas assim, é sabido, sabe? Todo jogo vai ser assim pra geração anterior e tal. Só que daí o pessoal tá fazendo uns artifícios. Tem uns artistas de shader assim, que não acreditam nas coisas que os caras fazem, sabe? Eles fazem uns artifícios pra tipo, que você não... Como eu posso dizer? Eu imagino que tem... Ah, pra você não enxergar, assim, o que tá acontecendo, sabe? De quais são realmente as diferenças, sabe? Tipo, é foda, cara. Eu imagino foda, que tem um desafio demais. Muito grande aí, Seco, que é você fazer o conteúdo uma vez só e ser usado nas duas gerações. É. Uhum. Porque você não pode pagar... Tem pessoal com muita manha. Você não pode arcar com os custos de fazer dois modelos do mesmo personagem. Exatamente. Um pra geração 3 e o outro pra geração 4. Você tem que, de alguma forma, fazer de forma que você aproveite aquele conteúdo nos dois. Isso aí é um desafio muito grande. Mas assim, quando eu vi, por exemplo, os dois, jogando os dois, por exemplo, você consegue ver, por exemplo, um, por exemplo, tem mais vegetação, uma vegetação de mais qualidade, mas o level é o mesmo, o formato é o mesmo, as quests são as mesmas, as personagens são as mesmas, o comportamento do tecido é o mesmo, sabe? Entendi. Então, só que no outro, que nem o Jade falou, você pode ter o pelo do carneiro reagindo com a luz, saca? Ah. Sei lá, o diabo, ou o física pra cada pelinho, sabe? Porque no outro você não pode ter, infelizmente. O dragão te ataca, o seu pelo do carneiro fica queimado. Opa, tá aí uma feature. O que? Vamos lá. Vamos lá. Pré-fafá. Porra, Seco, você tem mais um mês aí. Bota logo pelinho do carneiro. Vou fazer. Eu vou ficar vagabundo de physics, um mês, physics base, o Publical Hair, né, cara? Não, mas assim, na verdade, eu até já... Tipo, é uma coisa que todo mundo já esperava. Seria a mesma coisa que quando tem alguns jogos de PC que saem, né? Então. No FIFA eles chamam de Impact Engine, né, cara? No Dragon Age podiam chamar de Dragon Breath Engine. Pra descrever como o fogo altera os personagens. Aí, essa ideia pro próximo Dragon Age. Ó, o Rafa já tá contribuindo, hein? Como todo bom game designer, ele joga tá as ideias, porque só precisa de ideia, né? O resto é com a gente. O Rafa Galvão Bueno do videogame, né? se botar o cara lá, vai dar tudo certo, vai ficar melhor. Não, mas é massa ver assim a transição, sabe? E é massa ver, tipo, alguma. Por exemplo, esses dias eu tava rodando um build lá que eu achei que era geração atual, mas não era, sabe? Pô, então, geração anterior, na verdade, né? Não, geração atual. Falando em geração atual, Seco. Oi. PlayStation 4 ou Xbox One pra jogar o Dragon Age? Ah, eu acho que vão ser equivalentes, assim. Olha, vai se comprometer se responder essa pergunta, hein? Tô botando Seco contra a parede. Não. sinceramente, quando eu jogo, não vejo diferença alguma, assim, dos dois, sabe? Mas... Diplomata até morreu, Seco. Por que diplomata, pô? Mas isso é massa, sim, cara. É massa. É massa poder, tipo, comparar quatro consoles, claro, assim, sabe? Um do lado do outro, assim, e dizer assim, ah, eu prefiro trabalhar nesse por causa disso, sabe? É massa, assim, cara. Último ponto de hoje, então. Até comparando com o FIFA, e o Rafa mencionou isso, a gente, nesse momento, tá nessa encruzilhada de que a nova geração é onde tá o potencial, mas a geração antiga ainda é onde tá uma grande parcela dos nossos jogadores. Que muita gente ainda não fez o salto. Parte disso é uma coisa natural, que custa um dinheiro forte você comprar um console novo. Tô nem falando de Brasil, imagina se eu tivesse, né? Mas é um custo grande e as pessoas esperam muitas vezes ter uma quantidade já de jogos maior nos consoles novos. Então, no FIFA, por exemplo, a gente não tá jogando para escanteio a versão da geração anterior, porque a gente não pode, simplesmente a gente não pode cagar na cabeça das pessoas que compraram nossos jogos esses anos todos e ainda não tem o console novo. Então, para desenvolvimento, isso aí é um problema gigantesco de como é que você balanceia a qualidade do que você vai botar no jogo da geração nova, que tem que ser realmente assim, entendeu? Diferente, brilhante, tem que fazer as coisas que você não podia fazer antes, porque você tem todo esse potencial, mas ao mesmo tempo ter um core que não dependa disso e possa contribuir para o jogo da geração anterior também. Então no Dragon Age eu imagino que seja um desafio também tão grande quanto. E aí eu tenho curiosidade para saber só assim, Seco. É o mesmo time de desenvolvimento que faz para todas essas plataformas ou não? É o mesmo time, e só que tem uma coisa, tem um pessoal dedicado a testar performance e fazer otimizações de conteúdo para geração atual, para Xbox e PS3. Xbox 360 e PS3. Então, ninguém está se comprometendo com PC ou PS4 ou Xbox 360. Estão fazendo conteúdo que precisa ser feito e depois o pessoal senta e vê o que pode ser turned down. Entendi. Pra geração atual. É. Entendi. Então, mas quando você fala assim de game designers, escritores, isso tudo é um time só, obviamente. Isso. Uhum. É porque isso pra eles não muda muito. Claro. Né? Que é isso aí que é o importante, porque o cerne do jogo vai ser isso. Sinceramente, a gente fala, é muito bonito, é muito legal, eu quero ver todas essas novas features, por exemplo, gráficas, mas eu não acho que é isso que vai fazer o cara que tem o jogo da geração anterior achar que ele tá jogando um jogo fundamentalmente pior. Não. Né? Não, definitivamente, essa é uma das coisas mais difíceis, na verdade. Porque, pois por exemplo, é muito fácil você chutar o balde, né? Pois é. Muito fácil você chutar o balde e não... E dizer assim, ó, vai ser pior e deu. Tipo, vai ter problema de FPS, vai ter problema disso, daquilo. Mas não, o pessoal tá querendo... Tá insatisfeito, assim, compra o console novo. Não, o pessoal tá mesmo abraçando o fato de que... Sabe qual a importância de Xbox 360 e PS3? E que... Tipo, um monte de gente usa durante o dia. Por exemplo, eu uso em casa ainda as PS3. Eu também. Então, e eles estão pegando e... Dedicando mesmo, fazendo conteúdo. Como eu falei, teve um dia assim que... Se não, pela distância que eu tava do monitor... Tipo, eu não consegui diferenciar. E um dia eu vi um vídeo... Comentei um negócio lá do meu diretor técnico, falou, não, ele tá rodando no Xbox 360, deu assim, tá de sacanagem. Daí eu fui na mesa do tester ver, sabe, e era assim, sabe, os caras fizeram um turn down dos props de um jeito que ficou, tipo, você não disse que tá de mal, tipo, ficou a par com o fim da geração anterior. Entendi. No mínimo. E, tipo, se não melhora um monte de coisa, e aí, assim, você não consegue dizer que, tipo, tá perdendo alguma coisa, sabe? Isso foi legal ver o pessoal fazer dia a dia, desenvolver, tipo, tem gente lá, um monte de sênior o dia inteiro pensando como mudar, otimizar algumas coisas, sabe? Pra, às vezes, nem perder conteúdo, manter a par, assim, sabe? Isso é massa, assim, sabe? Mas qualidade, por exemplo, de textura, não tem o que fazer, sabe? Acho que é a única coisa no planeta que... E também a quantidade de polígono de personagem, assim. Claro. E de bônus, né? É, exatamente. Tem que reduzir um pouco. Mas você não consegue ver nada perceptível, assim. Não é nada que você diz assim, oh, meu Deus do céu, que ninguém levou a sério. Sabe, você olha e diz assim, porra, foda, ficou bom. Entendi. Eu, pelo menos, eu tô achando. Eu sou chato. E eu tava dizendo assim que eu não acreditava que fica bom algumas coisas. Aí eu olhei assim e falei, poxa, ele até ele riu, né? Porque eu falo pra ele, ó, tô preocupado com isso, na construção de personagem. Entendi. Falei, ó, muda o shader tal e tal e tal, textura tal e tal e tal, não tá ficando legal, isso tá acontecendo, isso tá aquilo, tá acontecendo, bababá, bababá. Aí um dia fui lá ver e que eu tinha aberto um bug, recebi o bug fix, fui testar, fiquei de cara. Não, assim, ah, pô, é foda. Você vê que... Porque assim, a gente não sabe tudo que pode fazer, porque são tantas disciplinas, né? É. Então você tem boas noções do que pode ser feito, mas às vezes você não sabe, tipo, você não é um especialista secreto, sabe? É. E aí o especialista vem e te surpreende, assim. Pô, essa é foda. É. Aí, entendeu? Principalmente, uma coisa que eu aprendi a ficar de cara é com um artista de... Tipo, de shader e textura, assim, cara. Os caras conseguem fazer umas coisas que é de outro mundo, cara. É, né? Tipo, umas técnicas, assim, nossa senhora, muito esperto. Ele, ah, isso vai otimizar isso e aquilo, assim, caralho, cara. Sai de perto de mim. Pô, é legal, assim. É. É isso, pra mim, o desafio maior que eu já tive na carreira foi quando a gente teve que fazer o FIFA 14 mesmo pra todas as plataformas que existem praticamente no planeta, né? Eu já contei isso aqui, inclusive. E esse ano... Claro, a gente tem a experiência toda do ano passado para construir por cima dela. E é o primeiro ano, vou dizer assim, falar a verdade, assim, sinceramente. O FIFA desse ano vai realmente, da nova geração, vai dar um salto. Que não deu no ano passado, porque não tinha como você desenvolver para plataformas novas, que você não tem o dev kit final dela até 2 meses antes do seu lançamento só. Que você não tem um monte de incertezas sobre um monte de coisa do hardware, de como vai funcionar, se vai ter Kinect embutido ou não, se vai ter milhões de coisas que foram se desenvolvendo assim, enquanto o nosso jogo estava sendo finalizado praticamente. Então foi um ano muito difícil em termos de nova funcionalidade, assim. E esse ano não, a gente já tem todo isso, essa bagagem e mais um ano de desenvolvimento em cima, na nova geração. E esse ano eu diria que essa parte foi melhor, né? Você ter mais espaço para colocar coisas novas e que fazem diferença na geração atual, mas isso tornou o desafio de fazer o jogo da geração anterior bom ainda, né? Esse desafio maior, porque agora você está começando a realmente explorar coisas dentro do FIFA que só podem ser feitas na nova geração. E como é que você... Entendeu? Tem como portar algumas dessas coisas para a anterior ou não? Esse foi um desafio que esse ano foi mais difícil ainda. Mas o fato da gente ter o mesmo time, igual você falou, principalmente a parte de criação, a parte de design, ser a mesma, é o que torna possível, entendeu? Você fazer. E aqui, cara, é porque visualmente o salto está sendo tão grande que não tem como fazer isso que você falou, de olhar uma tela de longe e não saber de qual geração é, porque o da nova geração, pra você ter uma ideia, a gente já até falou disso. Jogamos fora o nosso sistema de iluminação de personagem, fizemos outro, entendeu? Todo physics-based. E, cara, o rendering dos personagens tá de outro mundo agora no FIFA 15. Entendeu? Tá absurdo. E isso é a primeira coisa que você já sente logo a diferença quando você olha pro velho e olha pro novo. Então não tem muito como você maquiar isso, entendeu? Mas em termos de jogabilidade, assim, a gente conseguiu, eu acho, manter o mesmo jogo. Eu acho que, como posso dizer, no overall também... Você percebe isso no Dragon Age, mas só dizer assim que tem algumas coisas que você não são tão disparelhas assim, sabe? Entendi. Mas, se você bota, por exemplo, PC settings no máximo, você compara e você, por exemplo, pode ver, sabe? Ou se você chegar. Porque a câmera está sendo em terceira pessoa, se a câmera ficar muito próxima aos personagens, as vegetações, coisas assim, você também consegue perceber bastante. Isso. Eu acho que quem vai. Dependendo da plataforma que você vai comprar, qualquer um vai ficar muito satisfeito, eu acho. Tá certo, tu falou de PC agora, então vou fazer uma pergunta de gameplay. Porque falaram já anunciaram que o modo tático, né, que tu pode pausar e dar ordem, vai ter em todas as plataformas, né? Isso, tu acha que fica melhor jogar ela mesmo, tem muitas plataformas, fica melhor jogar com o mouse, ou tá bem implementado o controle que não vai fazer diferença nenhuma? Cara, eu gostei muito, assim, do controle, sabe? Eu acho que o mouse sempre é mais natural pra esse tipo de coisa, mas eu não posso reclamar nada do controle, assim, do que analog stick pra aquele tipo de ação, eu acho que ficou tranquilo, sabe? Que não é um... Como posso dizer? Não é StarCraft, sabe? Porque você pausa ele, então você tem um tempinho ali pra mover. Eu achei que ficou tranquilo, assim, sabe? Eu achei bem equivalente, assim. Não... Achei que quem usar a Tactical View no controle vai ficar bem satisfeito, assim, sabe? Eu já usei tamanho assim, é massa. Bota na dificuldade mais difícil, tem que usar a Tactical View pra levar um couro. Aí funciona direitinho, assim. Dragon Age na dificuldade mais difícil ainda é mais fácil que Dark Souls no normal. O Giliad tá traumatizado, cara. Não, cara, agora é questão de honra. Quando acabar, ele vai fazer uma tatuagem. Eu terminei Dark Souls 1. Agora tem que começar a jogar o 2, o 3, o 4, 5, 7. É esse o tempo que vai levar pra eu. Mais ou menos. Não, cara. Não, é questão de honra agora. O meu amigo aqui do trabalho falou pra mim que se eu terminar Dark Souls, ele nunca mais joga videogame. Mas só pra eu foder com a vida dele, eu tenho que terminar. Ah, mas você sabe que antigamente videogame era apelido da Nintendo, né? Acho que ele quer dizer que não vai jogar Nintendo. Vamos ver qual é a desculpa que ele vai dar no final, porque eu vou terminar essa porra, você vai ver. Ixi, não vale ver vídeo na internet e dizer como é que é o final, não. Né? Até parece que eu uso GameFAQs. Olha só, o cara sabe até qual que é o site, né, velho? Até parece que eu uso a página número 7 do GameFAQs, que fala sobre o tutorial e o walkthrough. Até parece que eu leio o livro do Alex the Mauler no GameFAQs, né? Até parece. Até parece que eu vou ler a página daquele autor lá. Tá? É. Ô, Rafa, você me recomendou Halfway no Steam. Que outros jogos você tá jogando? Ou fala desse daí, se você quiser, pra gente fechar o podcast de hoje. Então, tô jogando... Eu terminei Watch Dogs, como eu falei antes. Uhum. Já falei o suficiente sobre ele, então vamos falar mais. Tô jogando esse Halfway, que tá no Steam. É um jogo novo, tá no Steam. É um jogo feito por dois caras alemães. O gráfico, assim, pixel art, bem bonitinho o jogo. Você tá jogando só porque é feito pelos alemães, né? Não, porque é feito por dois caras. Achei foda o jogo. Porque se fosse por três, você não ia querer jogar. Se for por três caras, você não ia querer jogar. Não. Não é isso que eu tô dizendo. Tá, e ele é um jogo de turn-based, assim, o combate... Ele lembra muito o XCOM, pra quem gosta de XCOM, então ele combate por turno e tal. Só que ele é bem mais story-driven, assim, né? Os personagens já são pré-feitos e tal, cada um tem a sua história. Tem uma historinha por trás, assim, e tal. Mas o jogo é muito legal, cara, muito bem feitinho. Pra quem gosta de jogo de por turno, assim, de combate por turno, eu recomendo, acho que $11, assim. Então, até o preço tá bom, bem legal. Tô jogando também Divinity Original Sin, RPG que eu banquei desde a época do Kickstarter, quando eles fizeram. Joguei todo durante o beta, e agora lançaram oficial, né, o jogo tá completo no Steam. E, porra, cara, pra quem gosta daqueles RPG old school, assim, é um prato cheio, assim. Ele é... Tu cria tuas próprios personagens, assim, um mundo muito detalhado pra explorar. Tu pode interagir com vários itens, sistema de craft. O jogo, na exploração, ele é em tempo real. Então, né, tipo, tu clica pra caminhar, normal, e o combate ele vira por turno. E o combate é muito legal, assim, os esquemas que eles têm de manipulação com elementos, assim, os inimigos estão na poça de água, tu tá com um raio, uma magia de eletricidade, tu eletrocuta todo mundo, assim, sabe, se tá a gente pegando fogo, tu vai fazer magia de chuva pra apagar o fogo, maneira como os elementos se interagem entre si, tu pode usar esses elementos em combate, assim, e até se tu não usar, eu acho que o jogo fica... difícil demais, a dificuldade de jogo, ele é um jogo difícil, assim, e se tu não usar isso a teu favor, assim, o jogo ainda fica mais difícil. Mas nossa, cara, eu tô gostando muito do jogo, assim, ele é um jogo feito, eu acho que, como eles falaram, né, só virou possível por causa do Kickstarter, porque hoje em dia pouquíssimas publishers são capazes de investir num jogo desse tipo, assim. Tem um artigo no Gamasutra bem, já um pouco antigo, falando deles e como que o Divinity Original Sin é o jogo que eles queriam fazer há 20 anos já, que essa série Divinity existe, mas que nunca tiveram essa condição de fazer. Sempre foram uma empresa que não tinha um tamanho suficiente para dar um investimento mais pesado, e aí eles contam como é que foi a história do Kickstarter tornando isso possível, que é bem interessante de ler, assim. É, eu, não, eu joguei jogos passados da série Divinity e eu não gostei de nenhum, pois cara. É. Até agora, sabe? Pra mim, todos eles foram muito fracos. Assim, ambiciosos, mas muito fracos. E esse eu tava com o pé atrás, mas daí eu li no Kickstarter, achei a ideia, pô, achei a ideia interessante. E como eles estavam pensando em fazer, eu achei interessante. Até nem banquei de primeira, assim, porque eu achei, pô, mais um Divinity, gente, saco cheio. Mas conforme fui aprendendo mais, foram postando mais coisa, eu achei, acreditei, assim, mais uma vez, sabe? E nessa vez, pagou, assim, porque o jogo tá muito bom, cara, o jogo tá excelente. Pra quem gosta de RPG, assim, de combate por turno também, exploração, história legal, assim, várias pessoas, tu pode falar com todo mundo, e até encorajaram tu falar com todo mundo, que até aquele NPC randômico no canto pode ter alguma informação, sabe, e ele é hardcore no sentido de que, por exemplo, no Skyrim, que tem livros, né, tem uma caralhada de livro pra ler, mas tu não precisa ler nenhum livro, sabe, tu pode só pegar e eles não vão interferir, mas tem alguns puzzles no jogo que se tu não ler o livro, tu não vai conseguir solucionar o puzzle, sabe, então, mas os livros são menores, assim, uma, duas páginas no máximo, pra compensar, mas, pô, é muito legal, cara, e é co-op também, né, tô jogando co-op com um amigo meu, cada um controla um personagem principal e um minion, né, um henchman. Pô, eu tô jogando a campanha co-op, é muito legal, cara, muito divertido. Eu recomendo. Legal, cara. Então, é isso. A gente, num programa onde teve muitas notícias bombásticas... Ah! Mais uma. Sim, lembrei, tô jogando Destiny, o beta do Destiny também, no PlayStation 4. Não é nada revolucionário, mas é um passo pra frente com relação ao último jogo deles, né, que foi o Halo da série. Halo que eles trabalharam. O último jogo deles que foi, vocês sabem qual. Halo, rapaz. É a puta briga com metade do planeta. Quer dizer que a Band vai fazer o primeiro jogo bom da história dela, então. Sim. Eu tô gostando, cara. Acho que a melhor maneira que eu consigo descrever é uma mistura de Borderlands com o próprio Halo e um pouco de MMO, assim. Ou seja, é um Borderlands piorado. Cara, mas é legal, assim. A maneira como eles integram o multiplayer é bem feita, sabe? E, pô, o esquema de equipamento, sabe? Bem legal, de loot. Sai esse ano, né, o Destiny? Não falta muito. Sim, acho que falta um mês, dois meses. Acho que uns dois meses. E tá legal, cara. Eu tô curtindo. É isso que eu não sou o maior fã de FPS que existe, né? Não, longe disso. Mas eu tô curtindo. E tá de... Acho que é até hoje, na real. Pra quem tem PlayStation 4, o beta de graça vai até hoje. Okay, pra quem tem PlayStation 4, não me inclui, então. Não. Porque eu sou burro. Não, você não é burro, Juliagem. Só você comprou o console imposto. Errado. Você tem imposto só isso. Você é um believer. Juliagem, go home. Então, com essa a gente desliga mesmo. Cara, muitas... Né, notícias novas bombásticas aí, não a menor delas, o fato que o Rafa aquietou e vai casar. Parabéns, Rafa, em nome daqui da equipe do podcast. Né, parabéns pra você, meus pêsames pra sua futura esposa. E, cara, muito legal reconectar com vocês. Queria só deixar um aviso que semana que vem e na outra... Eu vou ter compromissos pessoais e profissionais. A gente não vai poder gravar nos próximos dois fins de semana. Mas se o Seco tiver de bom humor, ele faz o Quick Quest aí pra vocês. Se não, a gente volta daqui três, né? Quer dizer, vai, pula a próxima, pula outra. E aí a gente grava depois no outro fim de semana. Que eu não vou estar nem em casa nenhum dos dois próximos. Aí não vai dar pra gente fazer. Mas, voltamos aí. Espero que com a corda toda. Vai ter muito jogo pra falar até o fim do ano. Vai ter... muito Dragon Age Inquisition pra gente dissecar com o Seco até lá. E, cara, feliz de estar de volta aqui, apesar dos pesares aí dos resultados da Copa. Foi uma experiência fantástica estar lá. Que Copa, Juliano? Participar dela, vou ignorar essa pergunta. Mas agora tô empolgado pra voltar ao trabalho, né? Quer dizer, já de volta ao trabalho eu já tô, já faz um tempo, mas é voltar a falar com vocês também sobre o trabalho. E o Rafa aí, nova fase, Game Loft também, contar pra gente todos os podres que esses franceses fazem aí pro bairro dos panos, né? E a gente fica por aqui, Seco, abraço pra você, tenha uma boa fim de semana, boas duas semanas aí. A gente se fala depois. Trabalha bastante, Seco. É. Pois é. Agora... isso. Mas tá divertido pra caralho. É, né? É muito legal, tipo. Né, ver né, um monte de coisa getting together, assim, sabe? Imagina. E aí, tipo, dizer assim, pô, que massa isso. Ainda mais um é jogo legal, como cara. Um RPG da BioWare, cara. Deve ser assim. Quando as coisas massa, se juntam, pô, é assim. Absurdo. É. Tá bacanão, assim. Eu vou comentar mais no decorrer. Entendi. Fica tá aí na linha pra gente poder saber do Mass Effect Open Universe, tá? E você, Rafa, também, cara. Cri-cri. Né? Muito boa sorte no novo emprego, na nova vida de quase casado. Valeu. Parabéns pelo título da Alemanha. Valeu. Já que você é um vira-casaca, filha da puta. Mas... não, ele não é vira-casaca. Ele só torce ele pra quem torce ganha. Pra quem ganha, então. Quem ganha, ele tá torcendo. Então, tipo, ele é consistente. Exato. Entendeu? Exato. Funcionou quando você torcia pro Figueirense, né? Vejam o meu uso do pretérito. Ó, você não pode, você não pode falar de nenhum time de Santa Catarina ou do Brasil, já de ser do Fluminense, cara. O time mais larápio do planeta. Não, o Fluminense tá lá nas cabeças ainda, fi. O quê? Tá o quê? Tá nas cabeças. Mas claro, ele manda em todo mundo, cara, até volta. É tipo morto-vivo, assim, volta. Não, desculpa se você não tem acesso aos mesmos canais judiciários que a gente tem acesso. O Fluminense, quando se fosse um personagem de videogame, ia ter um trait, né? Quando cai pra segunda divisão, volta automaticamente pra primeira, né? É o trait, The Boss. Aí o cooldown é de meia temporada, assim. É. Só pra garantir, que vai estar, sabe, preparado, assim, quando. É isso aí, vocês vão ter que me engolir. É Santa Galo, porra. Então tá, ó. Abração pra vocês. Valeu. A gente se despede daqui. E até o próximo podcast. Tchau. Tchau.